na minha congregação, o qual tinha um costume que é comum entre os irmãos, quando encontram uns aos outros, é de pedir oração. Meus irmãos, olhem por mim, eu tô fraco, olhem por mim. De tanto fazer pedido, ganhou logo um apelido de irmão José Fraquinho. O Zé Fraquinho não orava, só andava de carona, não frequentava a doutrina, pois orar lhe dava cãibra, por isso ia na igreja só nos finais de semana. Ele aprendeu com Capote, com Galinha de Guiné, tô fraco, fraqueza era o lema do Zé. Certo dia na igreja acontece um episódio. Zé Fraquinho estava presente, alinhado, muito lorde. Cabeça baixa, calado, não abria sua boca, não dizia glória a Deus, pra não ficar de voz rouca. Quando então aparece dentro da congregação uma endemoniada toda possessa de cão. Deram ordem para sair logo em nome de Jesus. E o diabo disse assim: eu vou sair da mulher, mas vou entrar no crente mais fraco que tem aqui. E Zé Fraquinho deu um salto, disse logo: em mim não. E começou a peleja do Zé Fraquinho mais o cão. Eu fui fraco até ontem, porém hoje resolvi ser crente valente e forte, um dos mais fortes daqui. Pense bem antes de entrar, esse não é seu lugar. Na minha vida tem fogo, se entrar tem que sair. Eu fui fraquinho no passado, mas mudei de posição. Até o meu apelido já foi até transferido de Zé Fraquinho pra Fortão.